dia. O filho de Zezo, sou modão. Tudo começou a primeira vez que eu te vi. Seu jeitinho de me olhar, seu jeitinho de falar, seu jeitinho de sorrir. O tempo foi passando, não consigo te esquecer. Aonde quer que eu tivesse, qualquer coisa que eu fizesse, só pensava em você. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você que quis assim. Você, eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Eu não posso aguentar. A maior desilusão é querer ter, não conseguir e nem sequer tocar. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você que quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você que quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração.